antes de nada, ella ve tipo de un 4-4 o algo, tener galeón con varios pinchos para mí. Autoridade, Tati 1, Índia, no ponto de espera, chega novamente quando? Vamos, autoridade Tati, vamos para o ponto de espera, grande, é, vamos. Nave da Avianca na remota, no 3, do reboque, autorizado até o portão 9. Ciente, autorizado em dito do reboque até a posição 9, ó, não vai vetando. 1229, chama o centro Recife, frequência 128, decimal 35, secundária 125, decimal 1, com voo. Pode ir, senhor, 2835, 251 com Recife, gol 1229. Próximo ponto 0 da 1-0, pronto. A 251 autorizada, linha de colapso estando 0, vento 190 graus, 8 nós. Livre alinhagem, que decolagem estando 0, acelera. É 251, nós 31, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, boa gestão. Controle Salvador, bom dia, 6251, nós te escutamos. Celé 251, contato do radar na decolagem, sobe via 6 a Sango 1, nível de voo 360. Via Sango 1 com 360, pode valer, doutor? Voa Sango. Zé pro Sango, 6251. Oceano Nelson, November Tango, informando o tempo do reboque na posição 9, grato, bom dia. Bom dia. Controle, será possível coordenar a próxima 6251 na prova de baixo? Tentaremos o 6251 na guarda. Na guarda, 6251. 251 autorizado, Motiva da presente. Direto Motiva, Xenarmeia 251, muito obrigado, senhor. Xenarmeia 251, chama o centro Recife, frequência 128.35, secundária 125.1. 2835251, 6251. Salvador, bom dia, Azul 9746. 746, contato radar, passando a posição com Andy, mantenha nível 180 para cruzamento da terminal na escuta do controle. Gente, estamos em situando pequeno desvio à direita para 2.0 aproximadamente 1 5 milhas. Gente, a curiosidade de 20 após retornar na prova do VR. Gente, o Azul 9764. Paulo Salvador, TAM 3171, sentido da informação Golf, nível 340, Guarulhos. TAM 3171, aguarde posse, prepare a SAMU 1. SAMU 1? Salvador Azul 9746, tá retornando a rota da Prusa VOR. 7-9746. Salvador, bom dia, Gol 9776, informação Gol. Bom dia, Gol 9776, acendo indicação, desce para 4 mil pés, ajuste 1097 via chegada Bonfim. Desce 4 mil via chegada Bonfim, Gol 9776, 0. Salvador, muito bom dia, ouviu 5973, dentro da Gol. Cruzando 250 para 1-0. Bom dia, Rio 5973, acende a indicação, desce via chegada o MED 1 ao nível de voo 050. MED 1 050, descendo via Rio 5973. E com o 973, tem condições de manter alta velocidade até a próxima etapa? Sim, com o 973. Afirmo, 973. Sente. Estação Vitor para interceptar a final do procedimento. Curva direita na proa 060. Descendo para 2 mil pés com ajuste no 097, mantendo alta velocidade número 1. Ajuste Salvador na 097. 060 para 2 mil pés, alta velocidade no 017. Afirmo, 1017. 973. Controle Salvador, Gol 9776, desvia direita, Gol 225 por 23. Sente, o 9776 está livre os desvios após voa bom fim. Boa, Salvador 3171. Pronto para copo? Pronto para copo. Salvador Guarulhos, 320 autorizado, via peso 1-0. Decolagem da 1-0, curva direita, na salva 1 no Leda, Mótila. 5136, transponder, controle em 208. Autorizado Guarulhos nível 320, peso 1-0, decola da pista 1-0, curva direita, saída vai ser São Vono, direto Leda e Mótila. Transponder 5136, controle Salvador 12080, TAM 3171. Edson, pronto para puxar o treinamento. Vamos lá. E o 5963 autorizado a final do procedimento ILS X-ray da pista 1-0, reporta a estabilizar no ILS. Via livre do procedimento ILS da 1-0, reportar a estabilizar do Rio 5963. Tráfico Salvador, bom dia, passaria do 2221, coordenação repetitivo para Barreiras. Gente, aguarde 1 minuto para copo, prepare a subida a Momo. Aguardando, preparando a saída a Momo, 2221. 746. Diga que autoriza o nosso 746. Mas o nosso 746, por gentileza, após Coral, tem condições de confirmar a rota? Sim, após Coral vai para Ilhéus e Whisky Uno, até Conflitos, o azul da 743. Gente, grato. Sempre grato. Pelo 746, o controle Ilhéus solicitou que após Coral o senhor voasse direto Dendê. O Ok, perfeito. Posso colar direto no DD então. Muito obrigado, Azul 9746. Rio 5973, chama a torre, frequência 1 no 8 decimal 95, bom pouso. 1895, boa torre, grato. O 9776, autorizado, descida para 2.000 pés, ajuste 10017, autorizado a final do procedimento ILS, X-Way da pista 10, reporta estabilizado no ILS. 2.000 no 097, pode estabilizado e ele é o 97. Salvador, bom dia, Chanel 6225 com a Golf, você vai passar com onde? Bom dia, 6225, confere, passando Conde, nível de voo 180, contato radar estabelecido, voo em posição Bonf para interceptar a chegada Bonf, reposte ideal e descida. Vamos lá, Bonf, Chanel 6225, obrigado. Descido o Chanel 6225. O Chanel 6225, desça via para 4.000 pés, ajuste no 097, chegada bom. Via 4.000 pés, ou o Chanel 6225 na bom. Estabilizado, gol 9776. O 9776 completa final, chama a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 21895, gol 9776, até já. Passando 4-3, 9-3. Poxa, na minha 225 tem condições de voar piloto pra encurtar o voo? Vai voar. No 097. Continua no 097, vou lá, 77. Tráfego passaria do 2221, pronto, cópia. Passaria 2221, para barreiras autorizado 160, via rota do plano de voo. Decolagem da 10, curva à esquerda, descida da Momo, transição Batata. 5133, transponde e controle em 208. 160 para barreiras, conforme a rota do plano, 10, curva à esquerda, mono, Momo, VATAP, 1208, controle. Confirme o transponder. 5133. Transponder 5133, o 2221. Estamos pronto, pushback acionamento no FAT 3. Está pronto, pushback acionamento, 2221. Está pronto? Afirmo. Gente, autorizado, sempre que eu tá autorizado? Afirmo. Autorizado, sempre que eu tá. Gente, é imediato. 3171, pronto para o táxi, com 214 a bordo, 350 que é autonomia, treinando Galeão. Bate 1 no Índia, no ponto de espera, assume novamente pronto, 3171. Ou 9776, transfogo avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 1.60 graus, 99. Autorizado, o pouso pista no zero, com 9776. O ciclo 973, fique somente atento ao passarelo iniciando o push no pátio. Ok. 9776, forma pista molhada, do segundo terço em diante. 79776, obrigado. Sete Azul 9746, tendo do Gizios, por gentileza, informe o controle de Leos na frequência 120 decimal 1, o serviço radar está encerrado agora 54 milhas afastado a sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 180, bom voo. Gente, obrigado, Leos 201, bom dia, Azul 9746. E o 5973 ultrapasse aquilo, passei até a Juliette. Sua posição é que é a última do pátio. Então ingresse Juliette e segue até a posição, 62 Lima. Passaria 2221, pronto para o táxi, 36 a bordo, alterna Goiânia, 5 horas e 27. Gente, passaria do táxi mais à frente até o través da posição 5, até o través da aeronave da Azul. Deixa a posição 62 a Lima, observando o tráfego da Rio Parque A. Após o mesmo Parque A, prossegue até a saída do pátio principal e chame para ingresso do principal. 3221. Taxi será até posição 5, deixando a 6 Lima livre, e depois chamará para ingresso no pátio 2221. Taxi 3171, pronto, posso esperar daqui. 3171, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento no 60 graus, 9 nós. Sete, sete, meia, autorizado ingresso via Juliette para o portão 10. Juliette, vai por perto. O 9776, bom dia, senhor. Indicação desce via, chegada Bomed 1 ao nível 050. Via Bomed 1, 050. Seria possível falarmos de etapa? Solo, pastoreio 2221, pode prosseguir o táxi? Após o ingresso do Gol, prossegue via Pátio Uni Índia, chame no ponto de espera pronto, parceiro. Após o ingresso do Gol, Pátio Índia, informará para ingresso 222, ou não? Aos 24, controle 208, boa viagem. 208, Andrés 171. Salvador, Andrés 171, transferindo. Andrés 1, 71, contato radar, sobe via, saída Sambo 1, nível de voo 320. Vamos precisar de alguma proa direta, Andrés 171. Positivo, 3171, completa a direita, se tiver condições devido às formações, na proa de Leda. Proa de Leda, graças a Deus. Controle de Chinero 6225, vai efetuar um pequeno desvio de 10 graus à direita, descendo 4000 devido às formações. Teste livre, 6225. Cuidado, a linha decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 1 nós, passarelo 2221.